Quem dá mais por estas vestes sujas? Quem dá mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era o seu? Quem dá mais porque ninguém se manifesta? Até parece que não tem valor esse homem todo retalhado. Ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou no céu itinerário pra gaivota ter o seu caminho? Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Ele é o tudo que nós temos, é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prato sobre sua cabeça, mas ele tem o vinho que é melhor. Quando fala é uma canção e se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos.